Estamos chegando pela grande rede Atlântida em todo o sul do Brasil com o Pretinho Básico e é ao vivo, amigo, nesta quinta-feira pré-carnaval, 6 da tarde. Estamos chegando com o Big. O Big é preço baixo todo dia. Da Milera Moda está nas ruas. E os queridos amigos do Pretinho aqui estão novamente. Agora temos uma certa reformulação no elenco, comparando com o programa da 1 da tarde. A desafinação é a mesma. Fala, Maurício Amaral. Opa, beleza. Beleza, fala aí, Marcos Piangers. Só um minuto, chefe, eu vou ver minha correspondência aqui ao âncora da TV Globo, Marcos Daniel Piangers Barros. É pra mim mesmo. Pô, Marcos Piangers, vamos, tem que twittar isso da aí, Souza cara. Cruz, da Souza Cruz. Tem que twittar isso. A Souza Cruz me manda coisas, cara. Muito bom, âncora cara. Âncora da TV Globo. Não, não, e Marcos Piangers embaixo. Marcos Daniel Piangers Barros. Pô, cara, twitta isso aí, velho. Isso aí, mesmo. Pô, quando é que vão errar de novo, né? Sabe-se lá. Talvez que quando eu for um âncora da TV Globo. Aí vou mandar âncora da Bandeirantes. Radialista. Fala, Mr. P. Tudo bem. Beleza, Porazinho. Tô aí, meu irmão. Ah, Porazinho voltou de férias. Coisa boa. O nosso Alcemar tá aí também. Estamos aqui. Beleza, Alcemar. Tudo certo. O Anônimos Gourmet. Olá. Tô aqui. E o Faustão tá aí também. Brincadeira, galera. Pedro Esmanioto veio trazer toda essa galera aí. Exatamente. Show de bola. E a estrela móvel do programa do Pretinho Básico desta quinta-feira acaba de botar a máscara no carnaval. É uma loucura. Maravilhoso. É o conselheiro colorado Lele. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. Ai, me soltei. Te soltou em tua homenagem. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. É o samba lelê, na real. É samba lelê, tá doente, tá com a coluna quebrada. Samba lelê, tá doente, é da cadeira de roda. Eu queria dizer... Samba, samba, lelê. Aos secadores da minha coluna, que agora eu descobri o Pilates. Vocês estão quebrados. Eu acho que eu sou maior. Quem tá quebrado é tu, Lelê. É sim, mas é que agora vou voltar com tudo. Ah, bom. Eu sou o maior secador da tua coluna, só pra eu saber. Com certeza. Cara. Com certeza. Pilates, tipo assim, ó, tu está pra minha coluna como eu tô pro Grêmio. Eu leio mais a tua coluna do que a coluna do Davi Coimbra. Muito bom. Então, vamos lá, Vera. Mas, ô, Lelê, sabe que tu falou uma coisa importante que eu já venho batendo nessa tecla há 2 anos já, eu venho batendo nessa tecla aqui na rádio, sobre o Pilates, sobre a importância da pessoa conhecer o seu corpo, os limites do seu corpo. Isso começa na adolescência, né? Não tem essa de 1, 2, 3, não. Não, não, não, não, não, nunca fizeram. Primeiro que assim, ó, pra fazer um exercício de Pilates, o negro tem que ter força. Tem que ser macho pra fazer Pilates. Eu descobri que eu ainda tenho. Dá soco e chute é barbada. Quero ver fazer Pilates. O Alcemar, como bom pedreiro que é, faz pilares, né? Pilares. Nossa, inclusive vai sair na Caprichosos de Pilares no carnaval, né? Um grande abraço e um beijo de obrigado a você que como é que é o profissional? Instrutor. É instrutor de Pilates? Então, tá, você que é instrutor. Você que é instrutora de Pilates, pilateiro. Ou pilatista. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este fim de tarde de quinta-feira. Tá escurecendo cada vez mais cedo, né? Já deu pra perceber. É verdade. Tá girando, troca. Essa é uma constatação que temos ao amanhecer, porque como é bom acordar cedo e tá de dia, velho. Tá dia, assim, ó. Dia claro, céu azul. É verdade. No inverno a gente sofre, né? Com o horário. Chato pra caramba. Com o horário. Eu gosto de amanhecer no escuro. Gosto quando eu acordo, tá tudo escuro. Tem a rádio escuro. Claro, eu prefiro no claro. Eu prefiro no claro, por isso que eu acendo a luz no quarto do hotel. Cada um com suas vontades, amiguinhos. O Brasil já é a 7ª maior economia do mundo. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta quinta-feira que, segundo dados preliminares, a economia brasileira ultrapassou a da França e do Reino Unido. Mas, o Mantega é muito escorregadio, cara. Em paridade de poder de compra. E é agora a sétima maior economia mundial. Segundo informou hoje o IBGE, o PIB brasileiro cresceu 7,5% em 2010. Realmente é um pibão, é um pibão. Mas é um pibão de crescimento comparado com 2009, que o Brasil cresceu, sei lá, 1%, entendeu? O mundo todo diminuiu, desacelerou, não dá pra comparar, todo mundo vai crescer bastante. É que tu não quer comparar a recepção desta informação pelo povo, com inteligência medíocre, e a tua recepção desta empresa, desta notícia, né, Marcos Pianges? Mas é claro que vira marketing. Eu, inclusive, me incluo, obviamente, no povo no medíocre, povo, medíocre que, não, que vibra com esta notícia. Mas, assim, diferente só, de ti, só que... Só de tu saber que tu é medíocre, já é melhor. Só de tu reconhecer que tu é medíocre. Isso aí tu vai melhorar muito. Mas eu tenho certeza, cara. Humildade é humildade. Show de bola. Mais do que isso, a consciência... Fico feliz por ti. É um negócio. Feliz. O ministro da Saúde alertou hoje para o risco de contrair doenças, sobretudo sífilis, por meio do beijo na boca durante o carnaval. Ah, não acredito. E você não beija na boca. É coisa bigotinha. Do passado. A nova moda é namorar pelado. Parou. É serviço isso aqui. A sífilis é mais conhecida como uma doença sexualmente transmissível, né? Uma DST. Grande fera. Mas também pode ser transmitida pela saliva, por causa de pequenas feridas na boca. Que nojo. Ô, Magnata, tô com uma feridinha aqui na boca, no cantinho da boca. Não, mas isso aí é afta. Isso é queimado. Queimou no sol, né? A transmissão da sífilis pelo beijo depende da fase da doença, já que a ferida aparece apenas em um segundo momento. A ferida nem sempre está na parte de fora dos lábios, o que prejudica a identificação das pessoas infectadas. Que a recomendação é ficar atento para feridas na boca de parceiros. Pessoal, mas... que vai pra laguna. Eu tenho uma dica. Sabe quando tu estoura um balão? Atenção, pessoal, a dica hoje é do Lele. Sabe quando tu estoura um balão, assim, que tu pega o plástico e bota na boca, dá uma sopradinha, assim, faz um balãozinho menor? Dá uma sopradinha. Quando for beijar alguém no carnaval, pra evitar, bota um plástico na boca, assim. Bem prático. Temos na mensagem... Lele spam. Temos na mensagem do ministro uma inovação nas mensagens de carnaval, porque nunca na história desse país... algum ministro chegou dizendo pra se prevenir quanto ao beijo na boca pra não pegar sífilis. A camisinha pra não pegar AIDS, né? É verdade. Agora não beija pra não pegar sífilis. Tá bom. Daqui a pouco ninguém tá fazendo nada mais, né? Nem carnaval tão pulando. Tomar banho não pode fazer mal. Não vamos sair de casa, gente, porque pode aparecer um... Não, mas é o papel do Ministério alertar. Olha o sapinho, gente. Não, mas o Jair Borges... Não, é mais ou menos, né? O papel do Ministério da Saúde é botar... É bom, enfim. Botar o bloco na rua. Remédio, o Jair Bauer fala dessa doença do beijo, que ele chama, que é uma doença que tu beija. Quem fala? Muito. O Jair Bauer, no programa Qual É, né? Todo sábado, 7 da noite, domingo, terça-feira, de madrugada, sei lá. Tem vários horários. Que é tão bom que tem que reprisar. E aí ele fala que o cara, às vezes, vai pra uma balada, beija uma menina, e aí fica se sentindo prostrado, fica meio down, e aí fica com dor de cabeça e não sabe o que é, parece uma gripe, mas não, essa doença do beijo aí que tem que tratar. Ah, é? É. Ah, tu beija e fica down? Eu fiquei impressionado. Caramba, também. Fica no dia seguinte, tu tá meio down, meio isso pra explica como se fosse muita uma coisa. Gripe, não é gripe, toma lá. Não é depressão de também, depois não que tu é beijou aquela mina, assim, que tu... Já aconteceu contigo, né, pô? Já, muito. Dragão. Já aconteceu de tu acordado do dia, vi a mina que tu beijou e bah. Ah, e vocês acham que nunca aconteceu com as minas que beijaram vocês? É. Que vocês pensam da vida? Nós, no caso, né? É verdade. A mina era assim, pois é, Peta, deve ter sido pior pra ela. Eu senti uma depressão uma vez que a mina tinha um pomo de Adão aqui, um gogó, rapaz. É mesmo. Grande. É mesmo. Aí eu fiquei... Era só isso que ela tinha. Então pode ter outro troço. Era linda, era linda. Outro gogó. E quando tu beijava ela, o buço dela não te incomodava? Dava uma roçadinha. De manhã, de manhã. Uma vez uma me pediu, dá o Presto Barba ali, gato. Aí eu... Gato, alcança o Presto Barba, gato. Foi ruim, achei bem estranho. Isso aí acontece no carnaval muito isso aí, né? Acontece. Não precisa nem ser só no carnaval, amigos. Brasil é o maior consumidor de drogas da América do Sul. sétima maior economia do mundo, é maior verdade, consumidor de drogas da América do Sul. É só recordes. O Departamento de Estado norte-americano divulgou nesta quinta-feira seu relatório sobre o tráfico de drogas. Segundo o relatório, o Brasil tem 900 mil consumidores de cocaína. Há quase 1 milhão. Paraguai continua sendo o maior fornecedor de maconha para o Brasil, embora se cultive também maconha no Nordeste brasileiro para consumo local. Ó, oh, gente, por isso que são tão devagar. Só lá que tem, pô. Cara, mas esses dados são por isso, porcentagem, cara. E por quantidade mesmo. Cara, o Brasil sempre vai ser o maior da América, porque é o mais, tem mais população, né? Ah, é. É verdade. Faz sentido, faz sentido. Olha aí, meu. Né? Se for por proporção, talvez não seja, né? Mais uma análise de manchete diferenciada. Né? É verdade. O Lelê tá diferenciado hoje, hein, pessoal? Nós vamos te botar na editoria da Zero Hora. Polícias rodoviárias destacam trechos de estradas que devem ter trânsito intenso neste feriadão em Santa Catarina. O movimento começa a ficar complicado já na sexta-feira durante a tarde. A rodovia que mais deve apresentar pontos de congestionamento nestes dias é, obviamente, a 101, a BR-101. Os pontos de maior fluxo intenso na BR-101 são Laguna e Tubarão, no sul, Itapema, Itajaí e Balneário Camboriú, no litoral norte. Que é onde afunila. E também, é claro, a Grande Floripa, né? Que é onde afunila. É, vocês lembram ano passado, ano retrasado, que parou tudo, né? Parou 12 horas pra fazer a Floripa. Ninguém ficou preso, agora chegou no domingo. Réveillon, cara. Réveillon foi uma loucura. A minha mulher chegou na Páscoa, né, cara? O trânsito que ela pegou foi impressionante, cara. Não só o trânsito, o carnaval chegou só na Páscoa. E amanhã, a partir das 2 da tarde, a Polícia Rodoviária Federal vai estar, aliás, a estadual e a federal também, os caras vão estar intensificando aí a fiscalização, coibindo ou tentando coibir abuso de velocidade, de pessoas que dirigem embriagadas e tudo mais. Pô, a gente recebeu hoje a visita das... Rainhas, Miss? Não, são voluntárias. Obviamente é dentro desse assunto que nós estamos abordando. Sim, as voluntárias do Vida Urgente. A Miss do Vida Urgente. Não, as voluntárias do Vida Urgente, que inclusive distribuíram essas máscaras aqui em forma de borboleta, e amanhã vão estar distribuindo as máscaras com a mensagem: nesse carnaval, abra os olhos. Se for dirigir, não beba. O carnaval é um período de muitas tragédias no trânsito. E aí o pessoal dá o sinal de alerta aí pros perigos da mistura álcool e direção. Então evite que famílias sejam dilaceradas pela perda dos filhos. Tem uma peça publicitária que tá circulando aqui na Atlântida Porto Alegre. É, no rádio é Veiculando, a gente fala. Veiculando, né? Isso. Eu tô meio lento hoje, cara. Tá Veiculando na Atlântida Porto Alegre. Que é... Não. Que é uma chamada. O professor faz a chamada de sala de aula e pergunta lá: Everton... Pedro, Marcos, presente. Leandro, e todos dizem presente, todos, né? Presente. E todos presentes. Aí ele chama lá: Marcelo, nada. Marcelo. Marcelo, nada. Aí o locutor entra e algo diz, ó: algumas crianças não voltam pro início das aulas porque morrem em acidentes de trânsito. É triste, é complicado. É triste, mesmo. Mas é efetivo, né, cara? Não tô falando que o comercial... É, o comercial obviamente é triste também, mas a situação, tô falando da situação. Mas hoje, de tarde, um ouvinte de Santo Antônio da Patrulha entrou no ar aqui com a gente, o Ismael, ganhou ingresso pro Pop Festival, e falou que já tava complicado o trânsito ali no pedaço de Santo Antônio. Tinha bebido um pouquinho o Ismael, né? Não vou negar. Não negou, né? Não negou. Quando o inquirido não negou. Ele falou que a terra da cachaçinha, viu, Santo Antônio? Tem a cachaçinha e tem a rapadura puxa, né? Lá de Santo Antônio da Patrulha, né? Essas máscaras aqui do Vida Urgente me lembraram aquela foto que saiu esses dias do Fatboy Slim na Zero Hora e me lembrou do Pop Festival. Tu falou agora. É, muito bem. Né? Te lembrou de mais alguma coisa? Me lembrei da Shakira, me lembrei do Wyclef Jean, me lembrei do... Porque uma coisa puxa a outra. Eu me lembrei do Tribo de Jah? Do Rick Martin. Aí não. Tá, meu, era isso então de destaques comentados aqui no Clique RBS. São 6h14, graças a Deus o Cagê não tá aí hoje. Mas pra fazer o Girimão tá aí! Aí, Girimão! E aí? Tá. Lado do dia. Pretinho básico, que trilha alta, um canto absurdo, Dom Girimum. Brasil! Que Brasil, mete a Argentina aí, meu! Aí, Buenos Aires, né, irmão? Cara, cara. Porto Alegre, o centro de tarde, em Guarulhos. Ah, o Galo! Tava com soldado Galo. Ô, Girimundo, vai sair no carnaval, vai fantasiar no carnaval, tu e a Vanessa? Ô, Brasil, pá, carnaval, nós vamos viajar pra Serra, vou lá conhecer umas vinícolas, cara. Vai comer o Magnolini. Magnolini. Vai comer o Magnolini. Tô me tirando agora, Tá bom, vou pegar vocês também, vou pegar. Vai que diaba, vai. Vamos lá. 8h38, Tarcísio Meira e Guilherme Naguini circulam por aeroporto. Olha! Peraí, o Tarcísio Meira é filho. Não, o Tarcísio. Não, eu quero que estejam juntos. Não, mas estavam circulando. Cada um pegou um voo diferente. É, tava dando uma circuladinha. 10h05, Lelê. Opa! Oi, Viesa, Lelê. 10h05, filha de Kate Richards é detida com drogas. Todo o exemplo que ela recebeu de casa. Dessa família, nunca. É, aí tu vê que não adianta tu educar a pessoa dentro de casa com todas as forças. Exemplo do pai. Não adianta educar. E aí, Betânia? E aí? Tô me apaixonando pelo Lelê hoje, como ele tá falativo, né? Falativo. Falativo, muito falativo. Bem falante, bem falante. Falante ou ativo. Betânia, tu tá mandando não dá bola pra eles, Betânia. Sabe por quê? Não me toque em mim. Betânia, eu já falei pra ti que eu só vou me aproximar de ti quando tu aprender a cantar Negue. Negue. Betânia, vai quebrar no carnaval, vai quebrar. Vai quebrar. Negue do Tequila. Não, Negue do Nelson. Continuando, Girimum. Meio-dia e 41, Paloma Duarte conversa com amigos em restaurante do Leblon. Ah, Paloma Duarte é a do que Montenegro, pintou lá, que pintou o quarto, a casa. Oswaldo Montenegro. É a filha da região Duarte? A pancada. Não, ela é filha da outra, Débora Denise Duarte. Duarte. Não, Débora Duarte. Ela é neta do Lima Duarte. Separaram. A Paloma Duarte? É neta do Lima Duarte, porque a Débora... Como é que é o nome? Que eu falei? Débora Duarte. Tu falou Débora. Eu falei Débora. Não, Débora Duarte não é filha do Lima Duarte. Neila, no situa isso aí, Neila. Gente, não importa. A família Duarte. Não importa de quem é filho, de quem é pai. O que importa é a arte. Né, José Wilker? E ainda mais se essa família é Duarte, né, Neila? Eu concordo com Neila. Neila, tem... Bebeu, Zé. Não vou negar. O que importa, família? Na noite do Oscar. O Zé Wilker tá desde o Oscar bebendo. O que importa é que a Paloma talvez seja uma grande atriz e talvez a maior da sua geração. É engraçadíssimo ele, engraçadíssimo. O carnaval do Zé Wilker começou no Oscar, né? Sim. Já embalou, né, Zé Wilker? Ele deu uns beijos em Betânia que você vai gostar. Ah, que eles eram dessa época do teatro, né? Teatro, patrocínio, Banco Itaú, vamos investir. Mas hoje, irmão, os caras estão tirando a coisa. 14 de sonho. Brincadeira, mano. Não surgiu do nada isso. Brincadeira, meu. Vai, Girimuzinho. 14h18. Nívia Estela. Não, é Nívia. Nívia. Bota os óculos, Girimuzinho. É Nívia. Aquele creme, Nívia, lembra? Nívia Estela, namorando Elano, jogador do Santos. Ah, não. É por isso que o Elano foi convocado. Dá o currículo da Nívia Estela aí, cara, por favor. Cara, eu não tenho aqui, mas é impressionante. Marcos Paulo. Começou com o... Mário Frias, né? Que tem o filho. Eu tô numa Frias. Aí tem o ex da Ana Paula Arósio, tem o Marcos Paulo. Henrique Castelli, né? Thierry Figueira. Thierry Bengala. Cara, é impressionante. A fila dessa menina anda muito rápido. Pegadora! Sempre que tu tiver que optar uma fila, entra na fila da Nívia Estelma, que tu vai ser atendido antes, cara. A Nívia Estelma é conhecida por ter o bumbum dourado. Sabe aquelas filas de até 10 itens foram inspiradas na Nívia Estelma. Tão rápido que... Falei pro Maurício que tinha que fazer um monumento em homenagem a Nívia Estelma, podia ser assim o Largo Nívia Estelma, entendeu? Né? Dá pra pegar essa louca aqui, dá pra pegar. Mas ele tá na fila, né? Agora que ele é Agora que ele é cara, entendeu. Deixa eu só te dizer uma coisa, cara. Fala, com a idade que eu tô, não entro mais em fila, meu. 16h11, Scarlett Johansson e Champagne almoçam juntos no México. É a melhor de todas! Que coisa. O champanhe tá pegando os caras de champanhe. Champanhe. Esse cara assim, qualquer homem pega qualquer mulher com champanhe. Esse cara sim merece um monumento, cara. E agora? Questão de. E agora? Questão de. De. O Gilimu não sabe fazer conta. 12? Aê! 12? Aê, meu! Você pediu. 12, Feta. 12 minutos? Calcula pra mim. Cara, 12 minutos. Não, é 18 horas. 12? E 7 minutos. E 7, exatamente. Aê, aí, meu. Vai lá, vai. Tá bom de matemática, galera. Johnny Depp. É Johnny, não é Dione. Era o Gilimum que tinha que se confundir, né? Não é Johnny, Faustão. E então o Johnny Depp, então, bicho. Faz a barba, bicho. Fez a faixa do Johnny Depp, ô Gilimum. Cara, comercialzinho, entendeu? Não é isso aí, cara. E é um bagulhinho, é bichinho. Agora eu vou dar barbada. Sabe quem fez a barba? Quem? O vocalista do Chiclete com Banana. Depois de 30 anos. A Gillette bancou e ele fez. Sério? Sim. Foi uma grana, milhões, parece, que comprou pra tirar a barba. Mas foi no Faustão no Google. A Gillette tentou. Eu não faço esse tipo de baixaria. A Gillette tentou fazer isso com os caras do ZZ Top, que não toparam. E aí puta, o cara do Chiclete com Banana foi lá. Não, deixa pra mim que eu faço. E aquele cara do Chiclete com Banana sem barba deve ser um horror. Deve ser... Não, é possível. Aproveita que tirou a barba e tira aquele negócio tira de cima do cabelo dele. Ele sempre usou tipo um trudor. Bandana. Uma bandana. Ou mais do que isso. Acho que tá muito velho pra usar bandana. Aproveita que tirou a barba e acaba a banda. Boa. Tô brincando, brincadeira. É o contrário do pouca vogal. O Chiclete com Banana é só vogal, né? Tem uma. Aê, aô. É só vogal, cara. Quem é que vai aí, meu? Muito bom. Vai, Alcemarzinho, vamos ver. Idade do homem em relação aos animais. Oh, é uma mensagem bonita. Sempre uma mensagem bonita que o Alcemar traz pra nós. Dos 10 aos 15 anos, o homem é macaco. Vive descascando banana. Dos 16 aos 20, é girafa. Só come brotinho. Dos 21 aos 30, é urubu. Come tudo que aparece. Dos 31 aos 40, é águia. Escolhe o que vai comer. Dos 41 aos 50, é papagaio. Fala mais do que come. Dos 51 aos 60, é lobo. Persegue a chapeuzinho vermelho, mas só come a vovozinha. Dos 61 aos 70, é cigarra. Canta, não come nada e só enche o saco. Dos 71 aos 80, é condor. Tá sempre com dor aqui, com dor ali... E dos 80 e um pra frente é pombo. Só faz sujeira. Que beleza. Tenho aqui as mentiras. Mentira celebridade. Celebridade adora mentir. Celebridade mente, Guilherme. Mente. Muito. Usa drogas, vai pra festas, é uma baixaria no carnaval. Que isso, Ney. Não é eu todo já mundo, estive não. lá. Eu já estive lá. Aonde? Lá onde? Já brincou? Nos bastidores... De uma rede conhecida muito grande. Não é a Vênus Platinada. É a Vênus Platinada. As festas de arromba de Wolf Maia. Nossa! É mesmo? Já estive lá. E é verdade que tem teste do sofá? Já participou do teste do sofá do Wolf? Participei. Atores, Thierry Figueira, por exemplo, passou que pelo é sofá. Isso? Que é isso, Neila? Sofá entrevista, querido. Ah, tá. Tá querendo colocar palavra na minha boca. Nada. O que você quer colocar na minha boca? Não quero colocar nada. As mentiras das celebridades. Na escola eu era um patinho feio. Mentira. Sempre foi a mesma. Odeio essa mentira. Odeio. Na escola eu era um patinho feio. Nunca foi patinho feio. Gisele Bündchen, nunca foi patinho feio. A Cláudia Raia tem mania de dizer que ela era patinho feio. Nunca foi patinho feio. Juliana Paz nunca foi patinho feio. Nivestão. Já foi patinho feio. Já foi pregada, Nivestão. Número 2. Fui descoberta por acaso. Isso é clássico. Tem aquelas raposas que descobrem essas pessoas. Não é por acaso. Tá claro que não é por acaso. Tá bem. TV Pirata, comprei o DVD. Comprei o DVD da TV Pirata. Maravilhosa. Inspiradora. O cara é maravilhoso. TV Mulher. TV Macho. Maravilhoso. Cara, ela é muito boa com aquele TV Macho, cara. O Barbosa. Mentira! Número 3. Eu nunca quis ser famosa, só reflexo do meu trabalho. Mentira! Sempre quis ser famosa. Arroz de festa. Queria ser entrevistada pelo Amorim Júnior. Em tudo que é festa. Número 4, não vejo problema em ficar nua desde que tenha um propósito. Não tem propósito nenhum. Vagabunda! É a arte. Vagabunda! Né? Sempre tem esse papinho que é a arte também, né, Neila? A arte do nu. O nu não é mais artístico. Desde que tiraram a roupa, que o nu virou normal na rua. Não é mais artístico. Vê muita gente nua. Hoje em dia as pessoas andam praticamente nus. Tu vai naquela rua que o Piangas fala em Porto Alegre, tem os caras em cima das árvores? Nunca foi. Nunca foi. Qual foi o último ensaio? O inside no artista que tu viu, Neila? Vampeta. Número 5, jamais imaginei ganhar esse prêmio. Quando ganho o Kikito, em Gramado. O Kikito. Kikito. Kikito, o que é o Kikito? Kikito é um prêmio exclusivo e raríssimo dado apenas a qualquer pessoa que faz cinema no Brasil. Ah, mas tu já ganhou vários? Ganhei vários Kikitos, qualquer pessoa ganhou vários. O que fez com os Kikitos que tu ganhou, Neila? Peso de papel. Número 6, esse papel é um desafio pra mim. Débora Seco, fazendo uma prostituta. Baita desafio. Que isso? Número 7, estou em férias avaliando propostas. Tá na geladeira. Tá na geladeira. Não tá acontecendo nada na vida dela. Tô analisando propostas. Ninguém convida pra... Ninguém convida nem pra festa de batizado. Número 8... Esse elenco é como a minha família. Se odeiam. Se odeiam. Fala isso, se odeiam. Número 9, prefiro não falar da minha vida pessoal. Viado. Homossexual. Homossexual. E número 10, eu como de tudo. Sou magra de ruim. Mentira. Mentirosa. Mentirosa. De tudo é maracujá, nabo, café preto, palmito, shakes emagrecedores, essas bobagens. Gelo, comi de tudo. Gelo. Alface, que coisa, cenoura, né? Amanda Lima, de charqueadas, mano. Boa, é Lima, muito boa, Amanda Lima. Família, família Lima. Muito obrigado, Neila. Maravilhosa. Maravilhosa. A palma viada do Neila é demais. Rapidinho, né? Rapidinho. Isso é para chamar o público do teatro. Boa. O teatro não vem com uma palma espaçada como vocês na balada do Pretinho batem. A palma do teatro é uma palma emocional. Palma do teatro. Palma rápida que chama as pessoas. No momento que eu bato essa palma, todo mundo vem junto. Que podem loucura, ver. Meu Deus. Olha, Deus, olha, é impossível não bater. Impossível, tem razão. Loucura, o teatro é maravilhoso, não é, José Wilker? Eu gosto da tua atitude. É o que eu mais valorizo, por isso eu peço patrocínio sempre. Aí a prova. Bradesco, Itaú, Banco Itaú, valorizar, investir. Caixa Econômica. Vai, Lelê! Tá, velho, depois de tantos que eu passei no spam aqui, né, cara? Finalmente chegou um e-mail massa pra mim. Sério? Foi contemplado. Foi indicado e sorteado pelo nosso sistema! É que é, Lelê? Chegou o e-mail da massa. Olhei pra vocês, velho. Trago essas coisas pra dividir com vocês. Olá, brother! Viemos informar que seu e-mail foi indicado e sorteado pelo nosso sistema. Você poderá espiar gratuitamente ao vivo a casa mais vigiada do Brasil. Através do seu curador com acesso a todas as câmeras do BBB 11. Que demais, cara. Veja todos os detalhes da casa mais querida do Brasil. Chegou no teu e-mail isso. No e-mail, cara. Na sorte. Sim, é que eu acho que como eu divulgo muito os spams, né, cara? Uma hora tem que vir uma coisa mais serinha, cara, pra mim. Cara, muito legal. Aí me depende. Onde é que clica, Lelê? Onde é que clica? Aí tem uma telinha que diz aqui, ó, download. É aí, tu clica aí. Não perca tempo. Clica, começa clica. A dar aquelas piadinhas, blá, blá, blá. E clique aqui. Estação de um plugin. Bah, plugin é massa, cara. Eu instalo o plugin. Isso, isso. Bah, ô meu, posso sair mais cedo do programa para ativar isso aqui? Mas faz em casa. Não, sim, sim. É o computador do Fetter ali. Não. Tem uma, download aqui, plugin, promoção. Pro sorteio da próxima semana, você pode indicar 5 amigos ao final da instalação. Coloque o e-mail e o nome das pessoas. Bah, certo que eu vou indicar vocês. Não. Certo. Passa o e-mail do Pretinho. Não, Daniel, obrigado. Ó, bota a lista do conselho do Inter. Não, é confidencial, confidencial. Mas aqui, ó, se realmente eu baixar esse negócio aqui e der certo... Pagar um carro. Eles estão dizendo que eu vou ganhar um prêmio maior ainda. Mas cara, é que pra legal, isso eu tenho que indicar os 5, então eu vou indicar você. Tá bom. Aí estamos em 6 aqui. Tô dentraço. Não, eu posso ficar fora. É, eu também. Eu também. Tá. Não, eu já tô dentro, assim. Ah, beleza, mas então é isso aí. Demais. Né? Curtiram? E tu curte BBB, tu curte BBB. BBB. Cara, eu sempre era aquele cara que entrava no BBB aos 10 do segundo tempo, assim, sabe? Uh-huh. Já tinha uns 7, 8. Mas dessa vez, devido à minha nova situação... conjugal, digamos certo. Assim, eu tô vendo desde já início. Tá acompanhando há mais tempo. O BBB já, então, já tomou aquele espaço... Com comentários. Certo. Inclusive. Não, mas... Mas tu vai ver, Lelê, tu vai ver isso aí, é o seguinte, é o primeiro, né? É o primeiro BBB junto. Pessoal, pessoal, a experiência pessoal do... Eu já tenho 9 BBBs juntos, cara. Vou te dizer que a tua paciência vai começar a diminuir a cada edição. Não, beleza, cara, mas rapidinho, sem se aprofundar na sua... Não, mas peraí. Mas é um lance legal, cara. É a pior audiência da história do BBB, né? Deve ser. É a pior. Não sei, cara. E não tem ninguém carismático que disparou, assim, que tem... Cara, a Globo, pra salvar o BBB, ela tinha que botar todos os vencedores das edições anteriores e fazer um super BBB. Atenção, Leandro, a dica do Maurício. Aí é Boninho. Atenção, Boninho. Mas como é que é? Fala um pouco do DVD do BBB, como é que tá? Mas é que eu acho o seguinte, cara. É o único que assiste. É que aquilo ali é uma doideira, assim, cara, pra te analisar e viajar no comportamento das pessoas. Mas cita nomes, quem são os bons, quem são os ruins lá. Quem é que vai ganhar, cara, aquele baiano era uma mala, velho. Baiano, cara, é muito chato. Mandaram embora ele. Que preconceito que nos deixou, né? Saiu essa semana. Por exemplo, nesse aí, pelo que eu tô acompanhando, cara, o viadão aquele é o mais gente boa, cara. Tem um gay? Tem um gayzão, agora só tem um. Chama Zé Galdério? Não, é baiano, acho. Baiano, homossexual baiano. Só que ele é muito engraçado, ele ganha as pessoas. Ah, deve ser o Gilmar que foi pra Bahia. Não era mais. Eu vou te mandar um e-mail aqui pra te clicar no plugin aqui. Vai daí, Porazinho. Olha, tem um recado pro Lelê aqui pra torcida colorada. Opa. Do Binho de Sapiranga. O cara é de uma agência de viagens, ele é da direção dessa agência e diz o seguinte: prezados clientes, comunicamos para os devidos fins que hoje vence a quarta parcela da viagem para Abu Dhabi. Favor, entrar na votação. E tá a sua parcela. Pois tu sabe, cara, que semana passada... Que flauta, cara. É, que falta. As minhas já acabaram, eu tô bem tranquilo. Já pagou, Lelê? Mas a... Já pagou, Lelê? É que o Lelê pagava antecipado ano passado. É que é o seguinte, cara, tu sabe, sabe que já tá rolando umas parcelinhas aí pra Barranquilla, né? Tá rolando. É, o pessoal tem que pagar, né, cara? Porque não é uma viagem muito barata. Eu não tenho nada a ver com isso, Lelê. Lelê, vamos combinar, foi demais. Foi demais. Eu não tenho nada a ver com isso, mas que o cara tá certo, Lelê, tem que pagar, né? Lelê, foi do mesmo tamanho e valor que a tua Oscar de melhor montagem vai para... E desmontagem, Paulo O'Donnell, para caixas de som no livro. Eu tenho o mesmo tamanho. Eu achei melhor. Parabéns, o cara, o Magrão é inteligente. Eu achei que melhor foi a do Oscar do melhor filme, né? Do KG. Pro Celso Roth, melhor direção pelo discurso do Errei. O discurso do Errei. Meu, deixa eu trazer aqui uma. É um e-mail. Cara, isso aqui é uma situação ímpar no programa. Nunca aconteceu. E olha só o que é a loucura, velho. O nosso ouvinte, Elton Luiz Gonçalves, naquela sessão que tem no blog do Pretinho chamada Tenso. Sim. A sessão Tenso, onde as fotos vão mudando de, né? Tu vai, pega uma foto lá e pai vai aproximando na cara de um sujeito que tem uma expressão tensa. Sim. Recebi esse e-mail aí. Aconteceu isso com esse nosso ouvinte aqui. E ele disse o seguinte, ó. Urgente! Informo que matéria publicada no blog do Pretinho por Maurício Amaral. Sim. Aí ele bota o nome da matéria aqui, a foto e tal. Em nenhum momento foi permitida ou teve minha autorização para o citado blog, nem mesmo para a pessoa Solange Guerreiros da Costa, que enviou a matéria, o uso de minha imagem e de minha família, porque minha esposa aparece também na foto, para ser publicada como forma de entretenimento e gracejos e citado como tenso na internet. Sendo assim, solicito educadamente que retirem a matéria do ar em, no máximo, 3 horas a partir do envio deste e-mail. Solicito ainda um pedido de desculpas formal pela infelicidade aplicada a outros pela pessoa de Solange Guerreiro da Costa e pelo grupo responsável pela divulgação da matéria, no caso aqui o Pretinho Básico, o blog do Pretinho, Maurício Amaral, quem postou a matéria, inclusive todos nós postamos, mas esta infelizmente foi o Maurício, aliás, felizmente antes dele do que eu. Me sinto gravemente ferido pela publicação, diz aqui o Elton Luiz Gonçalves, é lamentável o que este Pretinho Básico e a Solange fizeram com minha imagem. Atenciosamente, Elton Luiz Gonçalves. Agora nós temos aqui o e-mail da Solange. Olha. Prezados senhores, venho por meio deste fazer um pedido de desculpas formal ao senhor Elton Luiz Gonçalves, da cidade de Criciúma, e solicitar que este pedido seja lido em uma das edições do Pretinho Básico com a máxima urgência. No dia 1 de março de 2011, foi publicado no blog do Pretinho uma foto por mim enviada para a sessão Tenso. Tal foto foi enviada sem a autorização das demais pessoas que estavam na foto, incluindo o senhor Elton. Lamentavelmente, esta publicação causou algum constrangimento para o senhor Elton em seu local de trabalho. Em momento algum, quis ofender ou desmoralizar ninguém. Como somos de uma mesma turma de amigos... que dureza. Quis fazer uma brincadeira, porém fui mal interpretada. Deixo aqui meu formal pedido de desculpas. Atenciosamente, Solange Guerreiros de Costa, de Criciúma, Santa Catarina. PS, solicito que tal foto seja retirada do blog com urgência para que esta infeliz situação não cause ainda mais transtornos. Lamento pelo ocorrido, Solange Guerreiro. Nós vamos estar tirando em 15 dias no máximo. Já saiu. Não, já saiu. Para todo mundo acessar o blog, já ver saiu, aquilo, já saiu. E aí a gente vai tirar, né? Não, cara, saiu. O Tenso é uma das coisas mais engraçadas dos últimos tempos. Né? É uma das coisas mais engraçadas da internet. É aquele cara que sai na foto sério. Tá todo mundo rindo, o cara sai com uma cara de sério. Sim. Aí as pessoas vão catar nos seus arquivos de foto e acham, obviamente, os amigos brincando. Ou são sérios. Elton Luiz, relaxa, Então eu vou fazer um pedido. A gente não vai acabar com essa sessão do blog, que faz alto sucesso. Mas manda as fotos com autorização, sei lá, dá um jeito. Nem que seja verbal, né? Porque muita gente vai ficar mal. Se aparecer na foto, também não esquenta tanto, né, meu cara? E o tenso, ele só vira tenso pela aproximação, porque na distância tu não fala, mas a coisa do ir aproximando uma vez, outra, tenso, e no final é isso. E esse tava... particularmente muito engraçado. Tava todos na foto. Mas a mais engraçada. Manda pro meu e-mail, manda pro meu e-mail. Não, já deletei. Só pro e-mail. E eu acho que se torna mais engraçado quando é mais próximo da gente. Quando a gente pega uma foto que a gente vê que não é... Que não como a do Fetter, cara. Não é Florianópolis. O Fetter foi vítima de tenso várias aqui do Fetter. Tem umas tenso. Claro, aí tu vê uma foto que é na China, por exemplo, não é a mesma coisa, que não parece que faz parte do teu dia a dia. Mas quando tu vê que tem relação contigo, né? Não, mas a gente tem. A gente tem a capacidade de... O que tu acha do Elton? Chato pra caramba. Que isso? Ó, cara, tem umas fotos minhas lá pro W que eu acho que vão cair bem. Agora, a verdade é que quando a gente brinca, seja qual for a pessoa, que foi no caso da Solange, que mandou, puta, a última coisa que passa na cabeça é sacanear, é fazer mal pra pessoa. É verdade. E aí, infelizmente, às vezes, no brincar, a gente realmente... Mas tiramos, Elton, não nos abandona. Já tiramos, a Solange já entendeu, já te pediu desculpas, nós também estamos pedindo. E é isso aí, relaxa, vamos lá, vamos dar risada da vida. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificador do Pretinho. Quer falar alguma coisa, Pi? Não, eu tô lembrando aqui de um pijama sujo, no pijama que eu fiz. O pijama sujo era aquela história de alguém pedir pra acordar alguém. Certo. Né? E uma vez eu liguei e brinquei com a menina que atendeu, porque ela era dentista. E aí eu simulei, dizendo, olha, eu sou teu paciente, tô com dor de dente e tal. E brinquei o tempo todo com ela. E alguém ouviu. E depois chegou no pai dela, que eu teria exposto ela e que foi ruim para a profissão dela, a maneira que eu fiz e bababá, foi horrível. Eu me desculpei com ele, tentei explicar e mesmo assim ficou aquele mal-estar, né? Que cara, vai ficar pro resto da vida. Eu passo por isso diariamente. O Pian já sabe bem. Pois é. Mas é isso pena, aí, né? Cara. É uma pena. Não dá nada. Vambora. Tem duas ofertas dos classificados aqui, mas antes eu tenho um e-mail de um ouvinte que diz assim, ó, vendi minha batera pelo clá-clá do PB. Meu nome é Jefferson, de Porto Alegre, no mês de janeiro, sem pretensão alguma de ser lido ao vivo, anunciei minha bateria da RMV completa aí nos classificados. E não é que deu certo. Como vocês falaram bem do meu produto, botaram o preço lá em cima e a resposta foi imediata. Recebi em torno de 5 e-mails de interessados na hora e um deles comprou o meu produto. Como sendo assim... Legal, como assim botamos o preço lá em cima, meu? Não botamos o preço lá em cima, a gente não... Tu tá tirando o produto. Maurício tá tirando... Não, a gente botou Maurício, explica isso aí no intervalo, Maurício. Peraí, vou eu aqui, a minha BMW eu comprei como? Sendo assim, fico agradecido pela oportunidade e chego a duas conclusões. Primeiro, o classificados do PB vende mesmo. E segundo, vocês é quem fazem a... Vocês fazem... a imagem do produto anunciado. Oh. Pode ter certeza que o anúncio que vocês avacalham não vende. Caraca. Vende sim. Vende igual. Sabe se o cara vendeu aquele globo lá pro hamster que anunciaram uma vez aqui? Tu quer globo pro hamster agora? Cara? Agora eu quero ter um hamsterzinho agora. Não, peguei, na verdade, eu capturei uma ratazana. Ah, que isso. Cara. Tô precisando de um lugarzinho pra botar ela. É o Jefferson Zambelli que vendeu a sua bateria aqui. Vamos lá pras ofertas da nossa audiência. Vendo um terreno com 450 metros quadrados, situado em região privilegiada na área urbana do bairro de Ingleses, em Floripa. Valorizada e tranquila a zona, ficando próximo do Costão Golf, condomínio residencial de alto padrão. O terreno encontra-se em rua aberta e destina-se a investimento futuro. Na região já construíram casas de alto padrão e que conferem qualidade de vida aos moradores, o que lhes possibilita segurança, acessibilidade e proximidade de toda a infraestrutura urbana do Zinga. Valor do terreno, R$70 mil. E-mails para contato com o francisco.giordani@live.com. Esse terreno tá barato. Pô, bela proposta aqui, hein? R$70 mil, com um baita terreno desse. Mas não tem escritura, não tem nenhum documento, nenhuma documentação, não pode construir. Não, a gente não sabe, não diz nada aqui. Mas é pra provavelmente que tem, que aqui tenha, né? Ah, com certeza. Provavelmente tenha. E vai valorizar muito aquela região. Costão Golf é um projeto imobiliário que vai revolucionar os ingleses daquele lado, de lá, direito dos ingleses, que foi o primeiro lado a ser povoado, que talvez tenha muitas casas e, enfim, não seja tão agradável quanto o lado esquerdo, mas se não cuidarem da praia, não adianta nada. O caso maior, a gente está vendo a Guarda do Embaú, que muita gente comprou terreno e comprou casa pensando, isso aqui é uma mina de ouro, cara, isso aqui vai valorizar muito. E agora poluíram o Rio da Madre ali na frente e aí acabaram com a praia. Vai todo mundo embora, os investidores vão perder dinheiro, os moradores vão perder. Todo mundo vai perder. Todo mundo, vai. Então tem que cuidar primeiro da praia, depois pensar em... Muito bem. Né? Muito bom, Marcos. Obrigado, pessoal. Vendo Fusca 1968. Carro para colecionador, azul real, 100% restaurado e há apenas 3 meses, com excelente padrão de originalidade. Pô, velho. Pintura geral de primeira qualidade, cromagem geral de primeira qualidade, geral. Estofamento original, volante original, rádio da época funcionando, motor e mecânica revisados, pneus faixa branca em bom estado, sinaleiras originais e novas, acessórios de época Volkswagen originais. Ah, lindão, hein? Tá pronto para desfilar. Motivo da venda? Outras prioridades financeiras e por não ter garagem para guardá-lo. O carro encontra-se em Criciúma, Santa Catarina. O valor é R$12 mil. E o contato é vendofuscarelíquia@hotmail.com. Beleza. vendofuscarelíquia@hotmail.com. E não paga. E esse carro não paga IPVA, né? Não paga IPVA. Mas é bem pão duro mesmo, Lelena. Vai comprar um Fusca só pra não pagar o IPVA. Desgraçado. E aí, amigozinho? No carnaval, vamos levar a filharada pra acampar? Vamos levar. Onde, Almir? Onde? Levar a gurizada pro acampamento do tio Almir. Não, acredito. Tá me cheirando a sexta-feira 13. Não, querido. Acampamento do tio Almir. Tio Almir fica com as suas crianças, você pode sair no Bloco Sujo. Olha só que legal. Bloco Sujo quando quer? Bem tranquilo. É sábado, Bloco Sujo? Não sei o que é isso. Bloco Sujo? O que é Bloco Sujo? Bloco de se vestir de mulher? Ah, esse é o Bloco Sujo. Não, esse é o. Não é Bloco Sujo, é Bloco Sujo. É só lá em Santa Catarina. Santa Catarina é tradicional. Bloco do Sujo. Bloco do Sujo. Vocês não sabem do Bloco Sujo? Tu sabe que... Põe os peitão. Ah, a gente vai no Galagueia aqui. Finge que tem uma pomba, faz umas coisas. Aqui em Porto Alegre tem. E na Praia do Pinhal tem um bloco do Bloco Sujo muito antigo, que são as Virgens do Pinhal, que devem sair até agora. É porque pra vocês aqui do Rio Grande do Sul, só sair na rua já é um Bloco Sujo, né? Já tá todo mundo meio vestido de mulher. Meio mulherzinha, né? Não, tô brincando, pessoal. Olha só, acampamento do tio Almir. Tem o seguinte, tem bungee jump pra criança de 4 anos, piscina de 2 metros de fundura, tranquilo. Dois metrinhos, dá pra se atirar. Qualquer criança, primeiro ano já consegue. Já vai tranquilo. Seis meses já tá. A mais esperada, tirolesa na mata, gente. É um cabo que passa entre as árvores, tirando fininho, fininho, fininho. Banheira com aquecedor, famoso rabo quente. Já. Colocamos na água com a criança dentro, pra ela não ficar... Passar frio, né? Rabo quente na água. Isso. É, criança. Ah, eficiente, eficiente. Vários filmes pra criançada, como Sexta-feira 13 e Fred Krueger. E a gastronomia. Um belo café da manhã com doce pirulito. Opa. Almoço, sorvete, chocolate. Janta, gelatina e picolé. Tudo supervisionado pelos meus assistentes. Exatamente. Rod Stewart, Marcelo Camelo, gente. Tá Olha cuidando aí. Das crianças. Tá cuidando das crianças. E o KG. O Pitausa. O Pitausa do terror. Exatamente. Tá todo mundo lá. E é claro, segurança, segurança. Não, o pai do Michael. Segurança em primeiro lugar, né, gente? Ah, tá certo, Almir. Um monte de pitbull lá pra cuidar do seu filho. Que e não deixar ninguém entrar. Demais o acampamento. Pitbull. Tem que pagar treinados. Alguma coisa? Paga alguma coisa pra ti? Paga, ou... exatamente. Quanto paga. Que é a diária, Almir? Eu posso revelar. Ah, é? Mas e aí, como é que eu vou fazer pra mandar o meu filho? Depende da cara do ouvinte. Carro do pai, né? Depende da cara do cliente. Ah, então se tem tá cara bem. De rico, paga um pouquinho mais. Paga um pouquinho mais. Bem honesto, né? É, mas não é? Não é honesto. Esse expediente honesto. É justo, exatamente. O e-mail é o estagiário pega o Fetter. Que isso? Que é isso? Final de semana. Está empolgado que o Fetter voltou. Arroba comprou lingerie nova. Ponto www. Marion Santa Maria. Olha o aí, grande cara. Sucesso do preço baixo todo dia do Big ficou ainda maior. O Big baixou o preço de 2 mil produtos, depois 5 mil produtos. E agora já são 7 mil produtos com preços ainda mais baixos todo dia. Você compra muito mais produtos pelo mesmo preço de ontem, hoje e amanhã. Preço baixo todo dia é um sucesso absoluto. Afinal, enquanto o Big tem 7 mil produtos com preços ainda mais baixos todo dia, os outros supermercados têm meia dúzia de ofertas válidas por um ou dois dias. A dona de casa já comprovou que ele é de verdade. Não é só marketing, não é propaganda, é preço baixo todo dia mesmo. Big preço baixo todo dia, agora com 7 mil produtos, com preço ainda mais baixo, tá com a gente aqui no Pretinho Básico. Oi. Da Milera Moda está nas ruas, voltamos em seguida. Olha o John Galliano ali que ia falar contigo. O Mr. P é igual ao John Galliano, cara! Pop Music Festival, o pop do mundo no Brasil, com a diva Shakira e seus convidados. Fatboy Slim, Zig Marley, Train e Shima Roots, dia 15 de março, no estacionamento da Fiergs. Amigos do Brasil, eu quero mandar um grande beijo e avisar que em março estaremos juntos. Chegarei acompanhada de outros artistas no Pop Music Festival e juntos faremos uma grande festa. Realização Mundo Entretenimento, maior entretenimento, RBS Eventos e Opus Promoções. Patrocínio Antártica Sub-Zero, Banco do Brasil e Lojas Colombo. Verifique classificação indicativa. Promoção exclusiva, Kazukaí. Classificados do Pretinho Básico. Oferecimento, tela entrega petisqueira. Peça comida de verdade. 3320-0020. Paninis, massas, carnes, feijoadinha. Frango com espinafre, cebola, batatinha. Comida saborosa na petisqueira é assim. Sempre tem uma perto de mim. Petisqueira, Iguatemi, Moinhos. Praia de Belas, coisa boa. Petisqueira Centro e no Barra Shopping. E agora tem Petisqueira Canoas. Adeu, adeu, traz o aço galvanizado aqui na Atlântida. Pretinho Básico, oferecimento Banca 13 do Mercado Público. Vai lá ou liga. Metrovel, é simples sair de carro novo. Café Moinhos 2011, ainda mais diversão. Barra Shopping Sul, tudo e muito mais. Vestibular Faculdade Senai de Tecnologia, inscrições abertas. Panquecas do Alemão, você vai se apaixonar. Porto Alegre, São Leopoldo e Garopaba. E Agita Verão Goldstein Cirela, até 50 mil reais em bônus e prêmios. A pós-graduação da Faculdade Senai de Tecnologia forma você para o mercado de trabalho. Inscreva-se nos cursos de eficiência energética, automação industrial, gestão de redes de computadores e produção mais limpa. Informações pelo telefone 51-3347-8400. Inscrições pelo site senairs.org.br/faculdade. Teu cheiro me faz delirar, teu gosto eu quero provar, vem me dar teu calor. Ela que faz o meu mundo girar, meu coração balançar, quero sentir teu sabor. Panquecas do Alemão, mais de 150 sabores preparadas artesanalmente com todo o requinte e cuidado que só um show de cozinha poderia fazer. Panquecas do Alemão, você vai se apaixonar. Porto Alegre, São Leopoldo e Garopaba. Na Metrovel, os preços caíram no samba. É o feirão da folia Metrovel. Olha só essas ofertas. Gol G4, a partir de R$ 24.490. Fox, a partir de R$ 31.100. E ainda, seu usado supervalorizado. E seminovos com tanque cheio grátis. Feirão da folia Metrovel. É simples desfilar de carro novo. Transporte com segurança. Use a cadeirinha. Dica de estilo Damilair acessórios. São indispensáveis para looks interessantes, sejam colares, cintos, lenços ou bolsas. No quesito cintos, os de lona e couro, principalmente os tons caramelo, estarão em alta no inverno. Comunicam-se perfeitamente com a onda militar que está tomando conta da estação. É um ótimo investimento, já que esse acessório transita livremente por vários estilos. Dão status de moda até as produções mais básicas. Damilair, em Porto Alegre, no Barra Shopping e Rua dos Andradas, e Novo Hamburgo, no Bourbon Shopping. O Café Moinhos entrou de férias, mas já está esperando por você. A partir do dia 16 de março, o Café Moinhos reabre suas portas e está de volta com 4 noites semanais e as festas que você mais gosta. Quarta mesa de bar, sexta na balada, sábado pop e o domingo sertanejo. É a partir do dia 16 de março. Faça já sua reserva. Fone 3029-2947. Café Moinhos 2011. Ainda mais diversão. Preço baixo todo dia. Big é preço baixo todo dia. O grande sucesso do preço baixo todo dia do Big ficou ainda maior. Já são 7 mil produtos com preços ainda mais baixos todo dia. Agora você compra muito mais produtos pelo mesmo preço de ontem, hoje e amanhã. E se por acaso a concorrência fizer uma oferta de ocasião, traga um anúncio que a gente cobre na hora, no caixa, sem burocracia. Big é preço baixo todo dia. Alô, rapaziada! Alô! A gente tá na Atlântida! Foi pro ataque, cruzou na área, matou no peito, chutou e é gol! Colorados e tricolores, fiquem informados sobre os lances do seu time. Vie futebol para 46956 e receba notícias e alertas de gols do seu time do coração no seu celular. Agora, no Pretinho Básico, bola nas costas. Oferecimento Sambio Santa Clara, o queijo Minas Frescal que ajuda a regular sua flora intestinal. Ai, não acredito. Bem no fim do filme. Ah, fica tranquila, daqui a pouco volta a luz. Se demorar, a gente vai ter que ficar esperando. Como assim esperando? Nesse escurinho? Ah, o que que tem? Acho que eu tenho uma ideia bem melhor. Desde quando existe o momento certo para brindar a vida? Invente a ocasião com espumante Casa Perini. Casa Perini, especial é o agora. Beba com moderação. Quando seu intestino funciona como um reloginho, até parece que o tempo não passa. Sambios é o queijo Minas Frescal, exclusivo da Santa Clara, com micro-organismos probióticos que garantem o equilíbrio da flora intestinal. E o resultado é o seu bem-estar. Sambios Santa Clara. Sua vida mais leve. Vem aí, Atlântida Festival, a maratona de shows da Rádio do Planeta. Atlântida! Atlântida, Atlântida, Atlântida. Dureza, né, cara? Até Brasil, tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. pela Rede Atlântida com Big e Damilair. São 7:07. É verdade. Doutor Alceu, a gente perdeu o timing total do programa hoje aqui. Mas tava muito bem. Antes mesmo de lhe chamar, doutor Alceu, eu vou chamar o Amaral aqui, que dá um toque. Fala aí, Amaral. Quer curtir o carnaval mais quente do litoral catarinense? Sim! Então reúne o seu bloco e venha pra folia do Balirai. O Summer Club preparou 3 noites de tirar o fôlego, dia 5, 6 e 7. No comando dos blocos, uma super seleção de DJs. O Léo Cury, o Mário Fischetti, o Puff, o Leozinho, o Passionic, Fabrício Peçanha e Gui Borato. E em Porto Belo, no dia 5, tem ainda a banda Nego Joe, destaque do Planeta Atlântica desse ano. Não vai perder. Acesse o site do Balirai e confira a programação completa de cada casa, além dos pontos de venda e valores dos ingressos. Não deixe o seu bloco de fora dessa festa. Capriche na fantasia e venha curtir o carnaval no Balirai, onde a magia do verão acontece. Muito bom. Vamos lá então, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vai aí, doutor Alceu. Doutor Peter, tá todo mundo indo pro Olímpico, doutor Peter. É verdade, que hoje é 8:15, né? É a Libertadores da América, 8:15, o Grêmio colhendo o Maracó. Eu vou lá. É o Leão do Maracó. Leão de Chácara. É. O Leão do Maracó. Você que vai ter um jogo, doutor Pérez? Evidentemente, a pergunta eu não ouvi. Quanto vai ter um jogo? Quanto vai ser? Aí, o planejamento é que haja, é evidente, uma vitória. Arriscar um pau placar, doutor? Eu até gostaria, mas não acho que seja conveniente. 2-1. É um bom resultado, né? Agora eu não acredito, evidente, né? 3-0. Talvez também, né, possa acontecer esse resultado agora. No entanto, né? 5-2. Também, né, o querido Féter. É um colorado muito respeitoso, né? Agora, eu 8-0. Pode acontecer. O futebol é surpreendente. Pedra, né? Futebol terminado. Esse homem não vai parar de falar. Pelo amor de Deus, doutor. Eu vou me despedir, então. Eu vou pro Cid. Senta com o Cid ali. Cid, dá um ladinho aqui. Dá um ladinho aqui. Você não para de falar. Tem que ter limite. Dá um ladinho aí. Isso, obrigado. Você vai ficar aí mesmo. Fica aí. E aí, doutor Alceu. Era isso, doutor Alceu. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado pela sua informação aqui no Bola, tá? 5 minutos pra 7, não tem muita coisa ainda, né? Aliás, temos muita coisa ainda, mas não temos muito tempo. Duas horas. Posso dar um toquezinho? Pode, Lelê. Como eu não vou estar aqui amanhã, né, na sexta-feira, que é o último programa antes do feriadão do carnaval, eu queria dizer para aqueles babaca que vão pra praia, que ficam deixando... Pessoal. Latinha, boa, toquinho de cigarro. Toquinho de cigarro já era, né, Magnata? Agora, com certeza, depois desse toque do Lelê, ninguém mais vai sujar a praia. Não, cara, mas pelo menos fiscaliza. Não, um toquinho de cigarro, né, Magnata? Leva uma sacolinha daquela de supermercado, Lelê. Cara, não custa nada. Pô, é isso aí. Só mesmo, isso que eu quero pedir. É só isso. Deixa no colo da sogra. Eu levo o sacolão. Cara. Não, cara, é a coisa mais fácil do mundo, no meio das coisas, tu botar uma sacolinha de plástico, pra tu enche com o lixinho que tu fez. Larga na primeira lixeira, velho, e tá encerrado. E um toquezinho pra quem tá em Porto Alegre, tá pegando fogo um carro na Ipiranga. Como assim, homem? É, problema no disjuntor. Que disjuntor? Juntora. Carro não tem disjuntor, homem. Ah, então deve ser por isso. Tu desarmou o disjuntor, exatamente. É isso? Não, caiu. Mas qual é o sentido da Ipiranga? Centro-bairro, bairro-centro? É, centro-bairro, bairro-centro. Não, não. Sim, porque a Ipiranga vai e vem. Sabe muito esse sentido pra, de que lado? É pra quem tá indo pra... Quem tá indo pra algum lugar, exatamente. Quem tá indo pra algum lugar vai encontrar um carro pegando fogo ali na Ipiranga. Esse é o toque, né? Se tiver ouvindo a reprise... Que altura da Ipiranga? É, não, a altura do chão. No meio. É nível da pista, não do arroio. Exatamente. E a galera que vai viajar aí no carnaval, né, Magnata? Não esqueça, liquida Porto Alegre no Magnata. Tamo aí, né, torrando o estoque, tamo liquidando, tá acabando, hein, galera? Galera que vai viajar aí, vai com calma, mas calma. Tu tá torrando o estoque. Tô torrando o estoque aí, Magnata. Como é que vai ser, mano? Vai ser legal, pode ficar tranquilão aí, que vai dar tudo certo. Mano. Fala com o Magnata. Pegando a onda dos abraços, eu vou ser rápido aqui. André, um grande abraço, encontrei no centro de Porto Alegre hoje, assim como, se não me engano, o Nelson e um outro garoto que pediu para que eu falasse de um blog cristão e eu esqueci o nome do blog, perdão. Blog cristão, ajoelha e blogspot. Ajoelha e reza, Pi. E a turma da Damilair, passei bem na frente da loja da Damilair no centro de Porto Alegre, e aí o Lédio, que é gerente da Damilair, me convidou para entrar, então Maurício, Raíssa, Valesca, Alexandre, Maiara, Lucas, Sônia, Juliana e Pamela, Daiane, Kleber, Bruna, equipe D18 da Damilair, um grande abraço, bela recepção. Que beleza, hein? Assim como mandaram para todos também, de toda a rede Damilair, um especial para Criciúma. E um abraço especial pro Charlie Sheen, Vai ter um carnaval muito legal. Ah, e a Letícia. Fazer um bloco Charlie e o Sting. E a Letícia, lembrei também. Um beijo, Letícia. Tá bem, olha, cara, não dá mais. Agora, faltando só 2 minutos para 7, ainda temos a obrigatoriedade de apresentar a Voz do Brasil às 19 horas. Que é chato. Mas em breve, se Deus Nosso Senhor ajudar, nós estaremos flexibilizando o horário da Voz do Brasil aqui na Atlântida. Flexibiliza! E aí, talvez, podendo até... Flexibiliza é demais. E talvez até invadindo um pouquinho mais das 19 horas com a nossa audiência aí nessa confraternização bacana que é o Pretinho Básico. Vamos entregar pro Salmo! Quem é que vai? Boa noite, finalmente chegou a minha hora. Gosto de ouvir. Nossa, puxa, hein? Dou muitas risadas ouvindo vocês. Obrigado, vocês, Cid, são divertidos. Obrigado, Cid. Legal, jovens, Cid, engraçados. A nossa talentosos. Intenção é divertir mesmo a audiência, Cid. Eu realmente algumas vezes não entendo algumas piadas, mas o pessoal se passa igual. Ah, é verdade. O Salmo de hoje quem envia é Felipe, de Porto Alegre. E o Salmo, Salcemar, diz assim, preste atenção. Preste atenção, isto é sério, Valcemar. Você quer me acompanhar? Ah, meu Deus. Eu não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim. Eu só sei que eu tô bem com ela. A vida é melhor pra mim. Eu deixei de ser pé de cana. Eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem quisto por todo mundo. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem quisto por todo mundo. Na hora de trabalhar, levanto sem reclamar. Antes do galo cantar, já vou. A noite voltou pro lar pra tomar banho e jantar. Só tomo uma no bar, bastou. Provei pra você que eu não sou mais disso. Não perco mais o meu compromisso. Não perco mais uma noite à toa. Não traio e nem troco a minha patroa. É pra você que eu não sou mais disso. Não perco mais o meu compromisso. Muito bem, era isso. Estamos encerrando o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Obrigado pela sua audiência, pela sua parceria com a rapaziada do Pretinho. Voltaremos amanhã às 13 horas, na véspera do feriadão de carnaval. Para quem está indo pro Olímpico ouvindo o Pretinho, bom jogo. Boa tchau, noite. Até amanhã. 20 minutos do segundo tempo, a lesão na panturrilha. Opa, peraí um pouquinho, cara. Não entrou para o Brasil, mas está adiantado esse relógio aí, cara. Ah, mas o que está acontecendo? Mais fácil é o Salmos. 19 horas. Você entendeu o Salmos, Alcemar? Entendi mais ou menos. A segunda parte, ela é muito boa para refletir. Você quer algum CDs da Bíblia? Eu gravei ela toda. Vou te presentear com algum CDs. Para você ouvir antes de dormir e até na construção. Isso é muito bom, né? Pra ajudar, né? Levar sempre lá para as alturas das construções. Você é uma pessoa que acredita. A edificante é uma vagabunda. Já fiquei com ela mesmo. A edificante. Aproveitar para pedir doação de sangue, pode ser? Pode, por favor. Doação de sangue pro Michel. A galera tá precisando de doação de sangue. No Hemocentro de Porto Alegre. Doar sangue. Doar sangue. Doar sangue. Sanduíche, até o sanduíche. A impressão minha já começou o carnaval em Brasília. E outra, o que o Pianos falou, aliás, o banco de sangue está pedindo por causa do carnaval. Por causa do carnaval vai ter muito acidente, vai precisar de muito sangue. Quem puder doar amanhã, a gente agradece. E também um abraço e boa sorte para o Jorginho, novo técnico do Figueirense. Tá certo. Cara, eu estou tentando aqui... colocar a Voz do Brasil no ar, mas a nossa, a gaúcha, que é quem gera a Voz do Brasil aqui pra nós, talvez hoje, em função do jogo do Grêmio, não sei, talvez não apresente a Voz do Brasil, conseguiu a liberação. O jogo é às 8h15. Canal da Atlântida Floripa entra o Pretinho Básico aqui. Agora sim!